Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje somos a volta à bicicleta da Rádio Zero. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phones blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. E começamos uma nova edição das Conversas de Esquina com Sia e este Chandelier comprometido. Estamos de regresso e com um convidado bem especial. Falo do ex-ciclista e agora comentador Marcos Chagas. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. É um gosto recebê-lo. E a primeira pergunta que eu lhe faço é muito concreta. Além de comentador de ciclismo, é também um mestre da modalidade? Muito boa tarde, antes de mais, é um prazer aqui estar. Não direi que sou um mestre, sou uma das pessoas que neste momento em Portugal maior conhecimento terá da modalidade, pelo facto de desde os 15 anos que estive ligado a ela, inicialmente como corredor, como atleta, depois, isto aconteceu durante 18 anos, depois num período de 5 em que fui diretor desportivo de equipas, duas equipas, E depois essa ligação que eu já tinha anteriormente, mas que se tornou depois mais constante nos comentários na RTP e também num determinado período no Eurosport também. Portanto, acaba por ser isso que me leva a manter até hoje, que já tenho quase 58 anos de idade, Esta ligação à modalidade, das pessoas me conhecerem, pelo menos a voz me conhecerem mesmo tantos anos depois de eu já ter deixado de ser atleta. Mas nessa parte do documentário que faz, essencialmente nas provas portuguesas, na Volta à França e também na Volta a Portugal em bicicleta, há esse caráter didático? Procura isso para transmitir a quem vê? Tento. Acho que a nossa modalidade, até pelo facto de ter tido, e infelizmente na sua história, alguns momentos marcantes negativamente, a que eu próprio, enquanto atleta, também vivi, e portanto acho que também nesse aspecto, e se calhar muito nesse aspecto, nós precisamos de transmitir às pessoas uma ideia diferente do que é o ciclismo e do que é a modalidade, e depois também, para quem não é praticante, tentar passar essa ideia que as pessoas não são máquinas, mas também não são nenhuns fenómenos, nem são extraterrestres, são pessoas normais, como eu, se dedicam a uma modalidade, que treinam muito, que se dedicam, que fazem, que abdicam de grande parte das outras coisas boas que a vida tem para os jovens, em função de um objetivo e em função de uma carreira desportiva. E, portanto, quando isso acontece, é porque se gosta, é uma modalidade muito bonita, mas muito exigente. E eu acho que tudo isso que vivi, com o passar dos anos e com as situações que infelizmente foram, como disse, também marcando o desenrolar da modalidade ao longo das décadas, eu acho que tenho essa obrigação também de fazer passar às pessoas essa mensagem, no fundo ajudando-as, na medida do possível, a perceberem o que é o ciclismo, não é só dar à perna e fazer andar a bicicleta. Mas o Marcos Chagas tem a consciência que ajudou a criar fãs de ciclismo, ou não quer esse título para si? Não, eu acho que faço parte de um conjunto de pessoas que terá contribuído para isso, naturalmente mais os atletas ao longo das suas carreiras desportivas, onde eu também me incluí, claro, eu fiz um determinado período de vida que terá também marcado os jovens e o pessoal daquela altura que gostariam de ser o Marcos Chagas lá das bicicletas, lá do sítio deles, e portanto aí sim terei contribuído. Nesta fase eu acho que é principalmente para, como disse, para eu, com outras pessoas, que não sou só eu, passar a mensagem a quem vê, principalmente através da televisão, mas também a quem vai à estrada e também a quem pratica e também a quem lida com quem anda de bicicleta no dia-a-dia, uma série de visões de pessoas, porque há uma série de aspectos que temos de ter em conta, até, inclusive, e não é de menos, o convívio que os corredores de bicicleta têm que ter com o trânsito no dia-a-dia da sua atividade profissional. E esse convívio nem sempre é fácil e muitas vezes termina mal, como se sabe também. O que é que leva do ciclismo, ou o que é que levou do ciclismo para ser aquilo que é hoje? O ciclismo não me deu-me principalmente um conjunto de conhecimentos e de vivências que de outra forma não teria. Deu-me a possibilidade de estar em locais que de outra forma também não estaria. E deu-me, e enriqueceu-me, no, acho que na minha maneira de ser, na minha forma de estar, de ver determinado tipo de pontos em relação à vida, à nossa vida no dia-a-dia. Não fora isto, eu seria provavelmente uma pessoa diferente daquilo que sou hoje. Mas fez-se adulto mais cedo? Também. Eu com 17 anos já estava a correr com o pessoal dos 30 anos ou mais. Havia na época uma forma diferente até das categorias que hoje felizmente não existe. Há um maior resguardar da evolução dos corredores. No nosso tempo, no meu tempo, estou a falar dos anos 70 quando iniciei, as categorias não eram por idade, ou seja, eram por... nós começávamos na modalidade, independentemente da sua idade, o início era na categoria de populares. Populares passava a júniores, júniores então séniores e finalmente, na época, os corredores profissionais que existiam, equipas profissionais. Portanto, não dependia da idade. Hoje não. Hoje, se tiver 17 anos, se eu hoje começasse, seria júnior. Naquele tempo fui popular e no mesmo ano fui júnior e no ano seguinte já era sénior. Ou seja, não havia aquela evolução com a idade, mas sim pelas características, pela qualidade, pelos pontos que se somavam e que permitiam subir, em alguns casos, isso acontecia no mesmo ano, subir as categorias todas. Mas teve saudades daquilo que não viveu? Não, porque eu... Se calhar a palavra arrependimento é muito forte, mas não tem a pena de um lado mais pessoal que tenha descurado? Ou isso hoje não vem à baila? A carreira quer dizer, virá sempre, é sempre importante nós percebermos aquilo que vivemos e aquilo que deixamos de viver, isso é evidente. Mas como foi uma opção que desde muito cedo eu tomei e sempre foi aquilo que quis ser, quando isso acontece eu acho que nós podemos considerar-nos pessoas privilegiadas, por um lado, e felizes, porque foi o meu caso. Eu tive uma infância e uma juventude feliz, porque era isso que eu queria ser. Ou seja, eu comecei a trabalhar logo com 12 anos de idade, só fiz 6 anos de escola, e aos 12 anos comecei a trabalhar porque eu achava que assim conseguia mais rápido ter uma bicicleta boa e ser corredor de bicicleta. Ou seja, o meu objetivo de vida já com 12 ou 13 anos era um dia conseguir correr. E, portanto, ao mesmo tempo que ajudava os meus pais, porque eles não eram propriamente pessoas com grandes capacidades financeiras, era também com esse objetivo. Aos 14 anos consegui ter uma bicicleta e já foi com o dinheirinho que eu ganhava que ia conseguir comprar. E, portanto, tudo isso acabou por fazer com que eu passasse dos 17, eu comecei a correr com 15, mas já aos 17 anos já era um corredor federado, e até aos 33 foi a minha vida com serviço militar pelo meio, com momentos altos e baixos de carreira, mas foi aquilo que eu gostei de fazer e isso não tem preço. Foi esse sacrifício que fez com que levasse a carreira mais a sério? Pensava nas dificuldades que tinha tido enquanto miúdo, entre aspas, para ganhar forças para a prova seguinte, para a etapa seguinte? Eu acho que contribui, ou seja, aquele pessoal que nasceu em berço de ouro, se calhar não será propriamente a modalidade indicada. Não quer dizer que não haja exceções e não haja gente com vidas muito, muito estáveis e muito tranquilas que se transformam, é verdade, e não é só na nossa modalidade, há umas quantas onde aparecem depois grandes atletas e que vieram de meios abastados, ou pelo menos de gente que vivia bem. Mas neste caso da modalidade, entendendo a dureza que ela tem e a exigência que também a caracteriza, se nós não tivermos assim um bocado de espírito de sacrifício e de pensar que esta é uma forma, se calhar uma das formas de poder subir, melhorar na vida, aí sim. Mais do que talento, é preciso sacrifício para dar ao pedal. Eu acho que sim. Eu acho que, ao contrário, por exemplo, se eu me lembrar do futebol, futebol não tinha jeito nenhum, nunca seria certamente um grande jogador. Mas o ciclismo implica ter qualidades físicas, naturalmente, mas eu costumo dizer, qualquer pessoa pode ser um bom corredor de bicicleta, desde que para isso trabalhe. E é preciso controlar também muito a dor que se tem ao longo das provas. Quando é que os seus pais disseram para si próprios, ok, o nosso filho vai ser ciclista? Eu acho que os meus pais, pelo facto de, no caso da minha mãe, ter tido um irmão que também ele foi corredor de bicicleta, e aliás é daí se calhar a minha primeira inspiração, eu tinha 4 anitos e o meu tio foi corredor do Benfica, dizem que era um excelente corredor, foi aos Jogos Olímpicos de Roma, na altura, aliás os Jogos foram para o ciclismo em 1960, a última presença do ciclismo português até os anos 90, quando lá voltou. Portanto, eu, por exemplo, fiz 18 anos de carreira e nunca fui aos Jogos, não havia essa possibilidade, a modalidade não estava no Comitê Olímpico Português, não era modalidade definida para ir aos Jogos. Mas antes, o seu tio ainda o viu a correr? Ainda ouvi, muito pequenino, mas ainda ouvi a correr. Não, mas assim também a mim também, felizmente, o meu tio ainda cá está, felizmente. Felizmente, eu já não tenho os meus pais, isso não, mas o meu tio, felizmente, ainda cá está, e foi o meu primeiro grande ídolo, foi a pessoa responsável por eu ter ido para a modalidade, porque nós vivíamos no mesmo lugar, vamos dizer assim, os meus avós e os meus pais moravam ao lado, e o meu tio foi o primeiro a transmitir-me aquele cheiro, aquele bichinho das bicicletas, foi com o meu tio. Foi um amor à primeira vista, pode-se dizer. Foi. Mas os seus pais foram muito duros nessa intenção de ser ciclista, ou compreenderam essa decisão do menino Marco Chagas? Os meus pais apoiaram muito, mesmo o meu pai. Na altura não era fácil. Não era fácil, os meus pais apoiaram. Nós temos um período complicado em que eu começo a correr exatamente no 25 de Abril, portanto no ano do 25 de Abril, ou seja, em 1974, a época começou um bocadinho antes, porque começa sempre, em Portugal começa em Fevereiro, e é em pleno período de Revolução que eu começo a minha carreira. E foi muito complicado porque as equipas que havia na altura, principalmente as equipas de clubes, eu estava no Sporting, acabaram por deixar a modalidade, algumas, onde o Sporting se inclui, durou só mais um ano, 75, em 76 já não fizeram, não mantiveram modalidade, e portanto eu e os meus colegas tivemos que tratar de vida por outro lado, e fomos para pequenas equipas, para outras que se iam formando, sem condições nenhumas, sem qualquer tipo de ganhos, e não fora o apoio dos meus pais, a possibilidade que os meus pais sempre, mesmo com poucos recursos financeiros, mas pelo facto de gostarem muito e de me apoiarem muito, conseguiram manter-me e eu consegui dar continuidade à minha carreira. Não fora isso, e tal como aconteceu com muitos colegas da mesma idade que eu e alguns também, com grande potencial, eu teria deixado também, porque foi o que aconteceu a grande parte deles. Mas nessa vida de Carolice e de poucos ganhos, como disse, não se pensa no futuro a longo prazo e aquilo que será a vida a partir de uma certa idade? Não colocou isso em perspectiva? Não, porque... e a possibilidade de existir em prol... Sim, mas é preciso ver que eu até ao serviço militar, que na altura cumpria os 20 anos e estive lá durante 21 meses, da minha vida, praticamente dois anos, quase dois anos, eu trabalhava, ou seja, sempre fiz em simultâneo com a prática desportiva, trabalhei em três empregos, pelo menos, até definir como aquilo que seria, eventualmente, a minha atividade profissional, que era eletricista, ajudante eletricista no início de carreira também profissional nesse aspecto. E foi assim até aos 20 anos. Depois desse período do serviço militar é que eu abracei definitivamente o profissionalismo. Porquê? Porque quando eu voltei de França, quando eu voltei neste caso, quando acabei o serviço militar, tive o convite para ir para a França, fui correr para a França, e quando voltei de França foi porque tive um convite muito bom do Futebol Clube do Porto, onde eu estive dois anos, e que me fez regressar a Portugal, sim, até contra aquilo que seria na altura a minha expectativa e as minhas previsões. Mas nessa odisseia dos empregos, do ciclismo, havia períodos para se ficar cansado, ou nem sequer se colocava isso em equação? Não. Sabe quando se tem 19 anos, 20 anos, não nos cansamos nunca, não nos cansamos nunca. E eu perspectivava a minha vida muito em função do ciclismo, na expectativa, tal como acontece um pouco hoje, olha, porque os jovens em Portugal têm um problema semelhante, que é, também nesta altura, o ciclismo português sofre grandes dificuldades, fruto deste contexto todo que nos afeta, não é? Mas havia uma ansiedade de viver na altura também. Também, porque repara, também o próprio país em si estava todo a ferver, sim, porque foram mudanças muito, muito profundas. Eu tinha 17 anos, como disse, e quando se dá o 25 de Abril, são alterações completas, até nos conhecimentos também, aquilo que nós tínhamos como adquirido, vamos considerar assim, quando fazemos a escola e quando temos uma vivência normal, que não nos apercebemos daquilo, lá muito daquilo que nos rodeia, pelo menos enquanto somos apenas crianças e depois adolescentes, ainda um pouco inconscientes também, mas isso, tudo isso que se abriu a seguir foi uma nova febre de viver, vamos dizer assim. O meu próprio percurso esportivo foi muito marcado por isso, porque as minhas deslocações ao estrangeiro começaram por ser tipo volta à Bulgária, corrida da paz que se disputava entre Checoslováquia, na altura ainda era Checoslováquia, Polónia e RDA. Portanto, incursões assim em competições e em países que eu sabia que existiam, mas que estava longe de aos 18 anos, por exemplo, ir para a Bulgária e ver uma realidade e uma forma de viver completamente distinta daquela que era a nossa na época. Este Portugal evoluiu para aquilo que se esperava ou sente-se desiludido? Bah, eu acho que perante aquilo que foi a minha infância e o meu início de juventude, até, como digo, até essa idade e até aos 17 anos, quando aconteceu o 25 de Abril, eu acho que foi muito bom e tem sido muito bom, atendendo àquilo que eu sabia e percebia na altura, que era o que era na altura, as dificuldades dos meus pais. Nós vivíamos numa casinha muito modesta, diga-se. Eu só tive luz elétrica com 16 anos de idade, foi a primeira vez que estive a viver numa casa com eletricidade, antes era luz de candeeiro a petróleo. Só tive banho de água quente também nessa idade, de água quente com canalização e esquentador, porque antes era num grande alguidar que eu tomava banho com água que aquecia no lume. Portanto, tudo isso eu tive a percepção do que era antes e do que foi o após. Portanto, as pessoas de hoje, mesmo vivendo todos nós, eu incluo-me nesses também, com problemas, com dificuldades, numa luta constante do dia-a-dia para fazer face às nossas despesas e às nossas dívidas, nada se compara em relação àquilo que eu passei enquanto criança e aquilo que passou a minha irmã, que era 9 anos, que era e é mais 9 anos mais velha do que eu. Mas essa aprendizagem na sua infância e na sua juventude faz abrandar por parte da sua boca a palavra crise? Se calhar faz-nos pensar que realmente perante aquilo que nós já vivemos e aquilo que já tivemos nos últimos anos, hoje sente-se muito essa crise, nós todos sentimos-la. Eu, como disse, a própria modalidade em Portugal sente muito também neste momento. Quem é hoje jovem e quem gosta da modalidade e quem faz dela modo de vida também não tem vida fácil. Em Portugal não tem vida fácil, porque os problemas são enormes. Agora, temos sempre que pensar, e eu não me esqueço disso, daquilo que era o antes. Daí que as pessoas, eu tenho, como disse, já em caminho para os 60 anos, daqui a 2 anos espero fazê-los, e tenho já um passado de muita vivência, mas ouço muitas vezes as pessoas mais velhas que eu e que dizem isso, crise, o que é isso, crise? Crise foi no tempo em que as pessoas tinham uma sardinha para dividir por 3 filhos. Um pedaço de pão duro, cozido uma vez por semana, era assim também na minha casa, era cozido e depois durava uma semana aquilo que era feito de uma fornada, vamos dizer assim, era para ser comido ao longo de uma semana. Isso era dificuldades. Eu, um iogurte terei comido o primeiro, provavelmente também para aí com uns 14 ou 15 anos de idade. E, portanto, essas coisas que hoje não são realidade para ninguém, felizmente, ou pelo menos para a grande maioria das pessoas em Portugal, eu acredito que ainda haja gente que passe mal, crianças que passam mal, não tenho dúvidas nisso, aliás, a gente percebe no dia-a-dia também, mas eu acho que, felizmente, mesmo com todas estas dificuldades, não tem nada a ver com aquilo que eu e os outros, muitos da minha geração, passaram. Como é que se vivem hoje as 4 vitórias na Volta a Portugal em bicicleta? Com a mesma adrenalina, com o mesmo espírito que se vivia na altura? Ou as emoções vão diluindo? Lembro-me disso, é evidente que é uma referência, sou o único português que ganhou 4 voltas, há 2 pessoas que ganharam 3 cada uma delas, e infelizmente um deles já não está entre nós, que é o Joaquim Agostinho. E apenas foi destronado pelo David Blanco. E eu, entretanto, perdi também o título porque há um corredor que conseguiu 5 vitórias, que é o David Blanco. Mas pronto, entre os portugueses, vamos considerar que eu continuo a ter ali aquela estátua, como eu costumo dizer, e com grande, assim, a brincar e com um espírito muito, muito, muito aberto, que o David Blanco também tem. Que eu, quando ele chegava normalmente ao pé de mim, pelo menos nesta última tentativa, que ele depois conseguiu chegar à quinta vitória, eu dizia, bom, lá foi a estátua, lá foi a minha estátua à vida. Se eu tivesse, não sou, por um lado não sou muito agarrado às coisas, acho que ultrapassei tudo aquilo que alguma vez imaginei quando comecei lá com os tais 15 anos de idade a pedalar na Casa do Povo lá da minha terra, de Pontevel, nunca na vida imaginei que iria ganhar uma etapa da Volta a Portugal. Quanto mais 4 vitórias na geral, e eu a primeira volta que fui ganhei logo 3 etapas, e fiz sexto lugar. Portanto, tudo isso foi, ultrapassou tudo aquilo que eram os meus melhores sonhos, os meus maiores e os meus, assim, mais longínquos sonhos. Eu não, isso passou, aconteceu, vivi, tomei decisões muito, muito, muito a tempo, que hoje não me arrependo. Eu, com 33 anos de idade, disse, para o ano é o meu último ano. Eu faço anos em novembro, por isso eu estava a dizer que daqui a pouco estarei com 58. Faço anos em novembro e nessa altura, na altura com a minha ex-mulher, mãe da minha filha, disse, para o ano é o último ano que eu corro. E comuniquei aos meus pais também, porque na altura os tinha, e falei com os meus familiares, com a minha irmã, todas as pessoas que são mais próximas, e eu disse, para onde vou deixar de correr? E as pessoas não acreditaram muito e acharam, estás a dizer isso agora, mas depois recua com a palavra. Não, a decisão está tomada, eu fui assim desde sempre, desde que me conheço. Mas é preciso trabalhar a humildade, trabalhar o ego quando se tem tantas vitórias? Ou nunca do seu feitio fez parte subir um pouco nesse pedestal? Nós, de forma inconsciente, claro. Sim, não, mas eu compreendo. A vitória dá-se não, essa vontade. É evidente que nos deixa sempre algum orgulho, sim. Se calhar alguma vaidade em determinados momentos. Exatamente, vaidade. É um termo. Eu não sou propriamente um rapaz que se possa considerar vaidoso, mas é evidente que me sinto, de qualquer das formas, vaidoso, usando esse termo, daquilo que fiz há 20 e tal ou há 30 anos atrás. Acho que sim. No entanto, foram tempos que se passaram dentro de um contexto, dentro de uma época, dentro de uma, daquela que era a minha geração, eu fiz aquilo. Hoje eu acompanho, como sabe, regularmente e ao longo de todo o ano, as competições em Portugal. Não sou daqueles que digo, ah, no meu tempo é que era, não uso isso. Eu acho que cada tempo é o seu tempo, eu dou muito valor e tenho uma admiração enorme por aqueles que iniciaram a prática do ciclismo em Portugal e no mundo todo, aqueles os homens do início do século XX, principalmente, quando começaram a fazer corridas por etapas, a subir montanhas e a descê-las com aquelas bicicletas da época, esses sim eram verdadeiros heróis. Mas para mim, os que correm hoje, mesmo com estas tecnologias todas que neste momento felizmente têm, muito mais mesmo profissionais, muito mais acompanhados, muito mais apoiados também, com outras condições, com outras estradas, mas não deixam de ser os meus heróis, continuam a sê-lo, porque a modalidade continua a ser muito dura. Quem a escolhe tem que ter a perfeita noção daquilo que está a escolher. É uma modalidade lindíssima, como disse, com um contacto com a natureza, com condições fantásticas, mas para preparar uma época, para preparar qualquer competição, é preciso trabalhar muito. E após essa carreira de conquistas, sente hoje o carinho dos seus pares? Sim, sim, tenho essa... Não foi esquecido? Não, e tenho essa vantagem também, que é uma coisa que a mim me alegra muito e sim também me deixa sempre cheio de orgulho, que é o facto de tanto os meus companheiros de equipa, das diversas equipas onde participei, onde estive, como os meus adversários continuam a ser hoje, aqueles que felizmente estão cá e que nos encontramos com maior ou menor regularidade, mas que nos encontramos, continuam a ser meus amigos, isso é o fundamental. Qual é a melhor homenagem que lhe poderiam fazer em vida? Não sei, eu acho que já me fizeram tantas homenagens interessantes, não? Eu acho que, eu costumo dizer lá na minha terra, eu doei o meu espólio à Junta de Freguesia de Pontevel e eles ainda não conseguiram encontrar o local ideal para colocar e para mostrar. E é uma coisa que a mim me deixa sempre um pouco triste, isso já aconteceu há uns anos, mas compreendo que há outras prioridades e os tempos atuais são complicados. Mas a única coisa que eu costumo dizer que têm tempo de escolher é aquela história do nome de rua, porque isso normalmente significa que um tipo já morreu. E, portanto, eu espero que isso ainda venha a acontecer, mas que não agora, que dure que seja daqui a mais 20 ou 30 anitos. Mas nascer, crescer e viver numa terra pequenina, hoje já cresceu mais um pouco, fê-lo muito terra a terra? Sim. Fez-lhe mais desprendido dessa enormidade da cidade? Fê-lo mais, a palavra que eu procuro é simples. Eu sempre fui, e portanto o meu problema seria, e felizmente não o tenho, era se deixasse ser, ou seja, os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo hoje, são as mesmas com quem eu convivi, aqueles que ainda cá estão, infelizmente muitas pessoas vão partindo, não é? Onde se incluem os meus pais, com muita saudade e com muita tristeza minha, mas... As pessoas que eu continuo a encontrar no dia-a-dia, na rua, na minha terra, ou no Cartaxo, ou na região, enfim, onde eu pertenço, continuam a ser as mesmas pessoas que eu conhecia e com quem eu convivi, com alguns andei na escola, há 50 anos atrás ou há 40 anos atrás. A palavra doping passou a ser proibida na sua casa? Não, absolutamente. Infelizmente, ela continua a fazer parte pelo seguinte, porque eu fui uma das pessoas envolvida nesse flagelo, porque o doping é um flagelo no desporto, mas continua a ser também, infelizmente, ainda a fazer parte do meu dia-a-dia pelo trabalho e pela atividade que eu desenvolvo enquanto comentador da modalidade, porque é algo que eu gostaria que já não fosse, que não fizesse parte, mas que infelizmente continua a fazer parte. Mas quando teve conhecimento dos resultados que o fizeram perder uma volta a Portugal, o chão estremeceu? Muito. O meu pai foi para a cama doente, a minha mãe era uma mulher mais resistente, mais fria, talvez também terá conseguido superar a situação, mas foi muito complicado, sim, pode crer. Mas pensou nessa altura abandonou aos 34, mas pensou nessa altura abandonar a modalidade? Não, não, porque eu sabia que estava a ser apenas e só vítima, passa a expressão, da situação do momento, sim, sim, de um conjunto de circunstâncias que levaram a isso, que afetaram também outros atletas ao longo das suas respectivas carreiras. eram períodos complicados de aprendizagem também nesse sentido, do início do combate ao doping, do doping em relação aos atletas, dos atletas em relação à utilização de determinadas substâncias que depois se sabia que ou que se viria a saber que eram proibidas. E, portanto, eu sabia que tinha condições, até porque já o fizera, desde, como digo, desde criança, e tinha a noção daquilo que era capaz. E eu, por cada vez que tive dificuldades, o meu objetivo era sempre, ok, eu amanhã vou conseguir superá-los, e consegui. Mas como é que se volta a reerguer uma carreira depois desse ponto e vírgula na própria carreira desse mesmo... É preciso reconquistar a confiança de quem segue, sim, quem vê o ciclismo? Sim, é. Só que o ciclismo nesse aspecto tem uma vantagem. Mesmo hoje muitas pessoas dizem, o ciclismo perdeu credibilidade. Não é verdade. Ou seja, é verdade que tem acontecido muitas coisas. O caso Armstrong, sim, que foi provavelmente o que mais marcou a modalidade, mas negativamente. Mas teve que pedir desculpa na estrada. Sim, mas eu creio que o ciclismo, neste caso eu falo por mim, por aquilo que me era dado também sentir, o facto de nós sabermos que as pessoas que acompanhavam sabem que nós, em cada vitória, eu nunca me escondo, ou seja, eu, quando uma vez se dá um controle positivo, a pessoa a seguir terá medo de voltar ao controle. Não, eu estava sempre ansioso, era que existisse esse controle. É sinal que eu tinha ganho ou que estava na liderança. Porque um líder, todos os dias, no ciclismo, todos os dias ia ao controle. Portanto, era obrigatório. E eu era a coisa que mais gostava, era estar de camisola amarela, era sinal que estava na frente. O ir ao controle antidoping significava, continuou a significar para mim ao longo de toda a carreira, que eu continuava a ser um corredor que discutia as vitórias. Não era só mais um que andava lá a esconder-me no meio do pelotão. Em que lugar da vida se guarda esse episódio? Guarda sempre num dos pontos negativos das nossas vidas, no meu caso, na minha vida profissional, é sempre um momento que me vem à memória, claro, que me marca, são... Mas não existe vergonha? Não, lamento muito, porque quando nós nos vemos envolvidos em algo, mesmo que não tenhamos responsabilidade direta no que acontece, nós somos os visados, vamos dizer assim, nós somos o alvo das críticas, da reação das pessoas, claro, como em qualquer outra situação, quando as coisas não correm bem, aquele é o objetivo, aquele no fundo é o alvo a atingir. Eu senti isso, mas como lhe digo, como não me escondi e enquanto estive na modalidade, enquanto praticante, sempre fiz por ganhar, sempre fiz por estar com os primeiros, era a melhor indicação que eu podia dar às pessoas que eu continuava a ser o mesmo e que queria lutar, e lutei até enquanto durei. Eu terminei a volta a Portugal do último ano que participei, no quinto lugar, estando sempre na discussão. Não dava para andar mais, porque se calhar a minha motivação para o treino já não era a mesma, mas, como eu costumo dizer, assisti assim numa primeira fila à vitória, na altura à discussão de vitória, entre os dois principais candidatos, que eram o Joaquim Gomes, que liderava, e o Fernando Carvalho, que viria a ganhar, estou a falar da volta de 1990, que teve essa particularidade apenas no último dia no contrarrelógio na Maia, o Fernando Carvalho se sagrou vencedor da volta, destronando o Joaquim Gomes. Que quantas propostas teve para regressar? Na altura, a equipa onde eu estava, o patrão da equipa, a equipa de Cantanheda, Orima, na altura o senhor Mário Miranda Almeida, que era o gerente dessa empresa e que era o patrocinador da equipa na altura, ainda pressionou. Foi uma pessoa muito, muito especial. Eu disse-lhe a ele, enfim, com todo o carinho, com todo o gosto, disse, olha, eu agradeço-lhe muito, mas eu tomei essa decisão, está tomada, eu não vou voltar a correr. Mas o senhor fique descansado, porque tem aqui um conjunto de corredores muito bons e as coisas vão correr bem. É evidente que não era isso que ele quereria ouvir, mas eu, como lhe disse há pouco, eu nessas coisas continuo a ser assim. Homem de palavra. Sim, às vezes se calhar não dá muito jeito, mas eu sou assim. Mas e depois abraçou a carreira de diretor desportivo. O Marcos Chagas é um homem de liderança? Achei que não. Ou seja, eu fiz 5 anos como... Pulso firme. Fiz 5 anos como diretor. Gostei particularmente dos primeiros 2 anos porque foi numa equipa que estava, tal como eu, a dar o seu início. Foi uma equipa convidada, uma equipa no norte do país, em Santa Marta de Portucelo, ali na pertence a Viana do Castelo. Uma equipa com tradição, principalmente na formação, e tinha ali um conjunto de corredores que estavam à idade de ir pela primeira vez à volta a Portugal e, portanto, estar no escalão mais alto. Eu peguei neles com dois ou três reforços, vamos dizer assim, de corredores já mais credenciados e mais velhos e que eu conhecia e que coloquei também na equipa, e as coisas correram muito bem. Foram dois anos fantásticos de aprendizagem, ao mesmo tempo também de ver os corredores mais novos na sua evolução. Mas depois esse projeto não vingou, as dificuldades já existiram na altura para arranjar os patrocinadores e acabámos por ficar por ali. Tive um convite para entrar numa equipa que já existia há largos anos, era a principal formação do ciclismo na altura, que era a Cicasal. Eu fui para a Cicasal e aí já é uma situação diferente, é uma equipa em andamento que eu pego com momentos muito bons que já tinham passado, inclusive algumas vitórias na volta, e eu durante aqueles 3 anos nós nunca conseguimos ganhar a volta a Portugal, e isso é a pior coisa que pode acontecer a um diretor desportivo, é ser segundo. Eu fui 3 anos, aliás fui 4 nos 5 anos em que fui diretor, mas se o segundo lugar pela equipa de Santa Marta, neste caso a Tensai Mundial Confiança, chamava-se assim, era um excelente lugar para a Cicasal, que estava habituada a ganhar e era realmente a grande formação naquela época, era a grande equipa do pelotão português. O segundo lugar era muito mau, era o primeiro dos últimos. E perdeu a motivação para ser gestor? Não, as coisas também se proporcionaram assim, a equipa entretanto também, eu acabei por sair da equipa, a equipa também acabou por terminar ali a sua existência, e eu nunca mais fui diretor desportivo, nem nunca mais fiz questão de o ser, mesmo quando me falavam nisso, e às vezes ainda me falam nisso, e eu digo sempre, não estou disponível para ajudar na concretização dos projetos, porque projetos há muitos, mas nunca enquanto diretor. Passou para o comentário e voltamos aqui ao assunto que falávamos há pouco, a questão do doping. Sentiu-se traído por Lance Armstrong? Senti-me, não propriamente, para mim só foi, eu só fiquei magoado com o Lance pela forma como ele geriu a situação, caso. Não propriamente pelo caso em si, porque o Lance é apenas, na minha opinião, continuo a pensar, um elemento de referência, lá está o alvo a abater por parte de toda a gente. Porque o Lance Armstrong não foi pior que qualquer dos outros, não foi diferente de qualquer dos outros. Mas o Lance viveu numa época, durante aqueles 7 anos ganhou a volta à França, já era corredor anteriormente, teve aquela doença, como se sabe, todo aquele processo que foi, enfim, de referência para todos nós, para mim era também ele um herói, porque eu li o livro, vi a forma como, enfim, quem lida com a doença, como infelizmente nós acabamos por lidar, ou direto ou indiretamente, com pessoas que passam por esse gravíssimo problema. O Lance ficou para mim como a grande referência, e era um corredor extraordinário. Isso é inquestionável, fez uma transformação enorme após a doença, aproveitou melhor as qualidades que já tinha anteriormente, o facto de ter menos 10 quilos em média do que pesava anteriormente, transformou, era um grande corredor, fez aquelas vitórias todas, geriu muito bem a carreira, que ele também não se esticava muito mais do que aquilo, porque sabia também que o seu organismo podia podia falhar-lhe se ele tivesse maior exigência. Era uma outra volta, depois ia fazer a volta à França. Apontava para a volta à França e ponto. E conseguiu aquelas sete vitórias consecutivas dentro do tal contexto que existia na altura. E eu nunca critiquei, ou seja, quando aparece quando dá o caso Festina, que é depois o que faz despoletar tudo isto, no início desta história, principalmente à volta da EPO, eu percebi, e na altura não tinha consciência disso, mas depois percebi até pelas declarações de toda a gente e aquilo que nos era possível perceber, saber e perceber, que aquele era o sistema que existia. Os próprios médicos defendiam aquele sistema, os médicos de medicina esportiva eram, à época, as grandes figuras, alguns eram as figuras da própria equipa ou das equipas, não só no ciclismo, também noutras modalidades, porque eram eles que faziam os milagres do grande rendimento dos atletas. Mas quando este processo depois é desmascarado e é denunciado exatamente por um norte-americano, e depois a partir daí os outros norte-americanos, curiosamente, são eles que denunciam o Lance Armstrong, nenhum outro de outra nacionalidade nós vimos denunciar o Lance, mas o certo é que o corredor andou ali, ex-corredor já na altura, depois regressa, tem todo esse processo, volta a passar mais 2 anos em que não há qualquer caso de doping. É bom sempre lembrar isso, qualquer doping positivo com o Lance Armstrong, mas depois enrola todo aquele processo e mais tarde, quando ele entende, ainda por cima, num lugar tão mediático quanto com a Oprah, finalmente dizer, não, eu realmente fazia e pronto, e sou culpado e tal. Achei, e aí sim eu senti-me mal e senti-me de alguma forma, porque eu achei que o Lance ou mantinha a sua postura sempre, e as pessoas iam pensar aquilo que muito bem entendessem. Uns acreditavam, outros não. Outros não. Eu, pessoalmente, mantinha aquilo que mantenho hoje, que é o Lance Armstrong, que foi, à época, o melhor, porque ganhou 7 voltas à França consecutivas. Acho que é a maior barbaridade terem-lhe retirado as vitórias na volta, apenas e só porque ele o disse. Apenas porque ele o disse. Porque os outros corredores, eu costumo dizer, em cada época, as circunstâncias são as daquela época. Os homens começaram a correr a seguir à guerra, dizem que usavam anfetaminas. Foi uma coisa que foi usada muito no desporto de alta competição. Ninguém lhes tirou as voltas, por isso a maioria já morreu. No entanto, eles foram os heróis daquele tempo. Depois vieram os outros que apanharam outro tipo de período. O início dos anos 70 é coincidente, neste caso no Tour e depois nas outras competições todas de ciclismo, começa a haver o controle antidoping, muito antes de todas as outras. Quem viveu esse tempo teve os problemas que eu, por exemplo, tive. Em alguns casos dar positivo, alguns dos melhores corredores do mundo, onde eu não me incluo naturalmente, mas também tiveram controle positivo. Mas as suas vitórias, aquelas que aconteceram dentro dos parâmetros da época, ou seja, ia ao controle antidoping, não tinha controle positivo, o corredor era-lhe dado a vitória porque ele tinha conseguido. Mais tarde, nunca aconteceu, que eu saiba, não vai acontecer, não vão lá desenterrar grande parte, como disse, dos mortos para fazer algum exame, ainda algum osso, ainda ir tirar as voltas a essas pessoas que morreram há 20 ou há 30 ou há 40 anos atrás. Acho apenas nesse aspecto que não houve, e eu creio que a história um dia nos vai dizer isso mesmo, não foi a melhor forma de abordar o caso do Armstrong. Mas numa opinião meramente pessoal, aquelas tardes de comentário, aquelas imagens dos ataques em alta montanha, têm hoje um sabor diferente? Não têm, porque repare, principalmente porque eu não tenho dúvidas que o Lance Armstrong não estava ali em vantagem em relação a ninguém. Todos os corredores que ali estavam à época dentro daqueles que eram os parâmetros de alta competição. E eles faziam parte da tal geração destes corredores aqui do início do século XXI e finais do século XX, que fazem as voltas à França e as outras corridas toda a temporada com base naquele que era o controle à época. São os próprios corredores profissionais, a Associação Internacional dos Corredores Profissionais de Ciclismo, que decidem, porque estavam a haver alguns problemas, havia alguns exageros no que se refere à utilização da época, que pediram para haver uma determinada, isso já não... Um limite, uma taxa de limite. Isso já passaram uns anos e você é muito jovem, mas isso aconteceu. Não, a própria cafeína também era doping e agora também já deixou de ser. Exatamente, por exemplo, as coisas à época eram assim e foram os corredores que começaram a sentir que isso poderia ser, em termos de saúde, problemático e podia dar inclusive à morte, como alguns casos de morte súbita que aconteceram no desporto nunca foram muito bem explicados e havia grande suspeita que fosse exatamente por causa da utilização demasiado utilização da eritropoetina. Sim, há diversos casos que se admitem. No entanto, os corredores pediram para haver aquela taxa de referência e a partir daí que começa exatamente o combate ao doping também em relação à EPO e aquilo que era defendido publicamente, e isso aconteceu em todo o mundo, até em Portugal também, defendido pelos médicos de medicina desportiva na altura, acabou por ser exatamente mais uma substância proibida e, aliás, um dos principais focos de combate ao doping, porque depois percebeu-se que já não havia utilização regular dos estimulantes, mas sim a manipulação do sangue, como depois viria a ser provado. Não diria credibilidade, mas o ciclismo perdeu fãs com estes casos? Perdeu muito, perdeu. Há um período, eu creio que agora estamos novamente a recuperar. Houve a fase da revolta, exatamente, da negação. Exatamente. Por tudo isso, as pessoas normais, vamos dizer assim, que apenas fazem o acompanhamento do ciclismo, maioritariamente no Tour, também nas outras grandes voltas, mas principalmente no Tour, onde as pessoas, aproveitando o facto de ser no mês de julho, já há muita gente de férias, muita gente acompanha, é sempre um espetáculo extraordinário o Tour, é verdade que o é, em termos televisivos, as pessoas acompanhavam muito, há ali um período quando acontece principalmente este caso com a Armstrong, há um corte, como se recorda, por exemplo, a Alemanha, que é uma potência enorme, a maior potência da Europa, Também ela toma ali determinadas posições por causa dos seus principais corredores, nomeadamente Ian Ulrich, que era a grande referência. E o eterno rival do Lance. Exatamente, e um grande rival, se calhar o maior rival de Lance Armstrong. Portanto, tudo isso teve um efeito enorme nas pessoas, e houve muita gente que deixou de acompanhar e que dizia: não, estes tipos não são credíveis, são todos uns mentirosos. Eu acho que agora, progressivamente, nós regressamos ao público, o ciclismo volta a perceber, aliás, o público volta a perceber o ciclismo, e as pessoas entendem que, como eu digo, eu acho que é a melhor forma de definir. Cada coisa, como as nossas vidas, como entanto, cada coisa nas suas respectivas épocas. O ciclismo é uma modalidade a abater? Em determinado ponto foi. Eu creio que agora os próprios responsáveis do combate ao doping, continuando a fazer um trabalho muito sério com o ciclismo, esta história como sabe agora, os corredores têm um passaporte biológico. Portanto, isso é uma coisa que não lhes permite pôr o pé em ramo verde, como se diz à nossa moda lá do Ribatejo. Não podem, porque eles automaticamente são descobertos, porque se há qualquer alteração nos seus parâmetros habituais, e que são regularmente feitos através de análise, eles rapidamente percebem que há ali alterações. E se não tomam logo uma medida direta em relação àquelas alterações, vão à procura da razão das mesmas, e facilmente eles são descobertos. Portanto, neste momento, com o ciclismo é assim, eu espero que nas outras modalidades também. O ciclismo é como um gato, tem sete vidas. Perdeu-se um ciclista de qualidade, craveira de referência, para se ganhar um comunicador? No meu caso? Sim. Eu acho que quando corria de bicicleta, já algumas vezes as pessoas questionavam o que é que eu tinha feito enquanto estudante. Disse: bom, sexto ano da escola. Era o mínimo que eu conseguia ainda. Era o mais usual também na altura. Na altura, exatamente. E portanto eu fiz toda a minha escola lá, fiz toda a aprendizagem na escola de Pontevel, e depois a minha aprendizagem, a minha vida, foi ler muito, que sempre gostei de ler bastante, e terá sido isso que me ajudou também de alguma forma a dominar, vamos dizer assim, melhor o português, e a ter essa capacidade, no fundo, essa... algo natural que cada um de nós tem, de poder falar melhor ou pior, ou ter uma maior facilidade em abordar determinados assuntos. Eu não falo muito daquilo que não saiba, e portanto eu gosto de falar daquilo que sei, e neste caso do ciclismo em particular, como lhe digo, porque foi a minha vida toda. Mas há esse bichinho do comentário, há esse nervosismo antes de comentar uma volta à França, uma volta sempre, a Portugal? Sempre. Eu tenho a minha atividade profissional, não tem nada a ver com o ciclismo, aliás, não é ligado ao ciclismo. No entanto, eu estou sempre ansioso por um lado, poder ir às provas, porque continuo a ter aquele bichinho de ver e de acompanhar os corredores e estar perto deles. E por outro, quando se aproxima ali o mês de junho, finais do mês de junho, que estamos já às portas do Tour, aí sim começa a mexer ainda mais comigo, porque eu sei que vamos entrar naquela que é sempre uma grande corrida. São três semanas em que tanta coisa acontece, e a cada dia que nós chegamos à RTP, eu, João Pedro Mendonça, como sabe, sim, nos últimos anos somos nós que temos feito este trabalho, há sempre algo de novo, e o que é que se passou, e depois eu dou a minha opinião, e o João Pedro também gosta de dar a dele e de perguntar, no fundo também algumas coisas que nos causam, às vezes ficamos ali, será que amanhã, não sei, pronto, há sempre essa grande expectativa. E nós percebemos também que as pessoas que acompanham a Volta à França são muitas, por um lado, através do Eurosport, porque o Eurosport é, como sabem, o canal que acompanha as modalidades quase todas, e em particular o ciclismo acompanha ao longo de todo o ano, e depois também essa responsabilidade nossa, vestindo aqui a camisola da RTP, mas minha e do João Pedro Mendonça, de quando chegamos àquela corrida, nós apresentamos-nos ali do início, ou seja, nós estamos a partir da estaca zero, a nossa abordagem é feita por aquilo que eu vou vendo ao longo da época e que consigo ver, nem sempre vejo tudo na íntegra, porque tenho que trabalhar ao longo do dia, e muitas vezes é à noite que recorro às imagens e vou buscar os resumos e vejo o que é que se passou, assim, de grosso modo, das outras competições, para estar por dentro ao longo da temporada daquilo que os corredores vão fazendo. Porque eu, em Portugal, eu acompanho-os todos e conheço-os todos. Agora, lá preciso, fora. Lá fora, são muitos, sempre surgem novos valores, sempre vamos acompanhando a evolução também deles ao longo da temporada e ficamos na expectativa de ver como é que eles se apresentam naquela que é a grande montra, que é o Tour. Faltam 10 minutos para terminarmos as conversas de esquina. O João Pedro Mendonça, mais do que um colega, passou a ser um elemento da família. O João Pedro Mendonça é a pessoa com quem eu partilho muitas horas da nossa, enfim, dos nossos verões, dos verões das pessoas em casa também, mas também das nossas vidas, exatamente. No entanto, e curiosamente, cada um de nós tem, ao longo do ano, algum distanciamento. Nós falamos regularmente pelo telefone, mas somos capazes de estar durante 2-3 meses que não nos encontramos. Cada um de nós tem a sua vida, o João continua na sua vida, porque não é só a volta à França nem a volta a Portugal, é toda a temporada, certo, da qual ele faz parte, e enquanto um dos responsáveis do desporto da RTP tem muito e muito que fazer, e tem as mais diversas coisas, e tem a sua vida familiar também, e eu tenho a minha vida profissional, a minha vida particular e pessoal também, e familiar também, porque já sou avô, e, enfim, porque também temos que nos dividir um bocadinho com tudo, e porque eu continuo a fazer regularmente também prática desportiva, faço os BTTs e tenho sempre os fins de semana ocupados, enfim, há uma série de razões que levam a que eu esteja muito tempo sem estar com o João Pedro. Partilhamos muitas vezes opiniões e conversamos telefonicamente, mas não mais do que isso. O BTT foi uma forma de, e isto sem ser no sentido negativo, de dourar a pílula do ciclismo, de manter a adrenalina bem viva. O BTT é uma forma de eu me manter saudável, que de outra forma não sei como seria, porque eu dificilmente voltaria a andar de bicicleta de estrada com regularidade. Eu agora ando algumas vezes de bicicleta de estrada, mas continuo a ter pavor de andar, porque mesmo com estas alterações do código de estrada, as pessoas, a maioria, não liga nada, algumas nem sabem. E quando eu, por exemplo, estou com amigos e que vamos a par, a primeira coisa que apanhamos é, muitas vezes, os tipos que buzinam logo atrás de nós, porque nós estamos, não sabem que agora os corredores de bicicleta, ou os ciclistas, assim é que é correto, os ciclistas, que eu não sou corredor, sou ciclista, como tantos outros homens e mulheres que andam aí por essas estradas do país fora, podem andar a par. Mas isso faz parte do novo código e as pessoas não leem. Como dentro das rotundas também já temos prioridade e as pessoas também não leem. Portanto, o bom mesmo é estar a pau e estar sempre pronto para levar uma pancada de um carro ou de um caminhão, porque isso infelizmente acontece com demasiada regularidade. Qual a melhor maneira de definir a palavra Pontevel? A minha terra, a minha aldeia, mesmo hoje sendo vila, a minha terra, o sítio onde eu mais gosto de estar. É, eu apenas em toda a minha vida, mesmo passando por muitos lugares, inclusive como já disse, estive um ano a correr em França, sempre foi o meu lugar, sempre foi o meu regresso. Apenas um ano da minha vida, pela minha vida pessoal, vivi fora, mas vinha regularmente a Pontevel e hoje voltei à minha terra, hoje, já há 11 anos novamente, e voltei à minha terra e é ali que espero continuar. O que é que perderam os seus, a sua família, por tantos anos de corrida, por tantas provas ganhas? A minha filha, principalmente, a minha ex-mulher também. Acho que não teria sido nem o marido, nem o pai ideal que gostaria de ser. Mas está bem resolvido com isso? Sim, porque eu creio que qualquer delas também tem noção. Hoje a minha filha já tem 35 anos, como disse, já tem dois netos. E eu creio que sou mais, não sendo muito bom, mas sou melhor avô, se calhar, do que foi propriamente pai. Eu era muito ausente, mas ausente por força também da minha própria carreira profissional. Ao contrário de hoje, os corredores daquela época, no meu tempo, nós fazíamos muitos estágios nas respectivas equipas. Estávamos muitas vezes fora, assim, tipo 15 dias, 3 semanas. Hoje isso não acontece. Mas não foram pessoas de cobrar essas ausências, principalmente a sua filha? Não. A minha filha, quando eu deixei de correr, estava naquela idade de começar a ser jovenzinha. E dizia ali com 11 anos, 12 anos, e dizia-me, agora é que eu gostava que tu corresses, porque ela, enquanto eu era miúda, não achava muita graça, e quando a apanhavam ou que a queriam fazer chegar e que a transportavam no meio daquelas multidões para que ela conseguisse, para a levarem ao meu próximo de mim, onde eu estava, ela não achava muita graça aquilo e assustava-se um pouco, porque era menina de 5, 6 anos de idade. E, portanto, mais tarde dizia, bom, agora é que tu devias correr, porque agora é que ia achar graça. Pô, pronto, mas agora já passou o tempo, agora já não. E, portanto, acho que também ela não me cobra, porque mesmo sentindo eu que não fui o pai que devia ser, Pelo menos não deixei de ser um pai presente e ela não, acho que também não se vai queixar muito. Para respostas rápidas, como gostava de ser recordado? Ah, como um tipo que... um gajo porreiro, primeiro ponto, e que fez no ciclismo em Portugal, algo de importante enquanto atleta e que depois deu continuidade a isso, continuando ligado à modalidade enquanto comunicador. Foi um gosto tê-lo nas conversas de esquina. Última pergunta, quem é o Marco Chagas? Sou uma pessoa que, como eu disse no início, de ideias fixas, de ideias muito marcadas, mas com uma boa maneira de ser. Acho que sou um gajo porreiro mesmo. Muito obrigado pela sua presença nas conversas de esquina. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Voltamos então na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Tenham um ótimo fim de semana. Obrigado também pela vossa companhia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Turn back till I lose down. Turn back till I lose God.